placará com toda a força, arrastando a multidão. Carreta, Panela, Salt Evolution, a mais nova sensação. DJ Nando, no estúdio super eletrizante do Bacará. Bota nela, bota nela, bota, bota, bota nela, bota nela, bota nela, bota, bota, bota nela, bota nela, bota nela, bota, bota, bota nela. Caraca, com toda a força, arrastando a mão.